Lança o teu pão sobre as águas, confia, ele vem te guiar. Reparte com amor sem receio, Deus sabe o que há de chegar. Semeia pela manhã, à tarde não retires a mão, pois o Senhor é fiel, ele traz a colheita em suas mãos. As nuvens cheias vão derramar chuva de bênçãos pra nos renovar. E mesmo em dias de escuridão, ele é luz, é nossa canção. Semeia pela manhã, à tarde não retires a mão, pois o Senhor é fiel, ele traz a colheita. Português e hoje, a conseguir dar.